Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz sejam sempre bem-vindos no meu coração e a todos os que escutam essa mensagem, meus amigos, e todos os que conheço e que não conheço. Sejam bem-vindos no meu coração e no coração do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essa vida, ela é feita de contradições, de tribulações, de estresse, de opressão, de muitas coisas em que nós podemos colocar a culpa nas coisas, nos processos, nas necessidades. Nós podemos simplesmente dizer, é assim, tem que ser assim. E assim o ser humano, ele aprende a ignorar as pessoas. Eu lembro que há muito tempo, quando era jovem, eu fiz sociedade com um homem pobre, não tinha nada. E em menos de um ano eu deixei ele rico. Eu já comentei isso uma vez. Ele chegou a comprar uma creche em Florianópolis e chegou a alugar uma sala no térreo. Éramos eu, ele e depois entrou um terceiro. Quando a empresa já estava a todo vapor, entra o terceiro que já era rico. E este terceiro viu que havia desigualdade na empresa, que eu não recebia nada. E quando eu saí, ele foi atrás de mim e propôs uma sociedade separada. Viu, ele percebeu, me disse, que eu era o único que trabalhava lá. Toda a fonte de renda vinha das minhas aulas de informática. E aquele rapaz, ele não tinha nada. No início, ele estava no meio da rua com um chinelo de palha, uma bolsa de palha e um chapéu de palha. Falando com sotaque baiano, né? Mas muito esperto ele, né? Depois que a empresa ficou a todo vapor, que ele comprou a creche e tudo, ele não distribuiu a sociedade de forma adequada. E eu não tinha nada. Até um dia que eu desisti. Bom, desisti da empresa e aí então o terceiro sócio percebeu isso, foi atrás de mim e me deu dois talões de cheques em branco. Assinou todos eles e me deu em branco. E disse para mim: monta uma empresa, compra tudo o que precisa, aluga uma sala, constrói, compra computadores, mesas. Porque eu tinha deixado o outro rico, né? E esse que já era rico, ele queria ficar mais rico ainda porque ele viu em mim que, né, em um ano eu deixei o outro rico, mas quando chegou na minha vez de fazer, eu não fiz. Era só repetir a mesma fórmula. Então, se eu fosse explicar o que que aconteceu lá, levaria horas, que são as tribulações da vida, o estresse, as insatisfações, as confusões, as coisas acontecendo rapidamente, a mudança de planos. A sociedade, a dinâmica desse mundo, tudo vai acontecendo, alguns conseguem, outros não. Mas no meio disso tudo, muitos não percebem que esse mundo, ele é feito de uma sequência de ações devoradoras, uma vertigem, um girar, um consumir, um buscar desenfreado. E assim as pessoas não percebem que elas vão entrando nesse ritmo, que já não é mais um ritmo, é uma opressão. E assim então, nós chegamos ao título deste áudio, que é Opressão. Esse mundo, por mais bonito que pareça, ele sempre termina em opressão. É algo meio estranho de dizer, né? Porque é óbvio que até pela idade, acaba sendo uma opressão. A Bíblia diz que depois de uma certa idade é peso, né? É peso, a pessoa não vê mais sabores, não vê mais alegrias. Mas, além disso, tem a opressão do homem, que não permite nem mais que o idoso siga a terceira idade dele. Nem todos conseguem. Porque o inimigo, aqueles que se fizeram inimigos, limitam as pessoas. Mas por que que isso acontece? Tudo gira em torno de reconhecer ou não reconhecer o nosso Criador. Tudo gira em torno de crer ou não crer que o seu Deus existe. E existem aí muitos mistérios, muita coisa para se falar quando a gente tenta comprovar, quando a gente tenta ir pela via dos debates, onde nós vemos ateus debatendo com cristãos, né? Alguns cristãos, alguns irmãos nossos conseguem transmitir alguma coisa, mas nós sabemos que a obra é toda do nosso Deus. Somente o Espírito Santo convence. E se uma criatura não se deixa levar pelo nosso Senhor, ela se deixa levar pelo outro Senhor. É simples assim. É impressionante. Por isso que eu digo, não adianta ler a Bíblia de carreirinha. Quem tem energia e tudo, que leia. Mas veja a profundidade. Mas o que quer? Ai, é difícil. Não. Teologia é bom, mas não é necessário. A profundidade da mensagem, ela vem até num versículo quando Cristo fala com uma pessoa pecadora e perdoa. A profundidade, ela é transmitida através do Espírito Santo. Simples assim. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que o homem, de forma bem simples, não adianta ir para debate, tentar a teologia para comprovar alguma coisa. Não se faz teologia para ter fé. Não se entra em debate cristão para ter fé, como muitos fazem. Eles ficam brigando lá. Não. Debate é bom, teologia é bom, mas quando já tem fé, quando a pessoa já sabe pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus que veio em carne para nos salvar. Aí sim, se ela tiver energia, entra na teologia, entra no debate. Até então, no debate, ela vai debater e não se debater. Cristão não está tentando provar nada, misericórdia. Eu falo isso para os irmãos, nesse tom, para vocês que são irmãos. Mas por quê? Porque se eu falasse isso para um ímpio vai dizer, claro que tu está tentando provar, está quase chorando aí. Não, eu estou quase chorando para vocês que são meus irmãos que creem. Se um ímpio vir a crer, não vai ser por nada da minha parte. Mas por que quase chorando para vocês? Misericórdia, irmãos, entendo. Não tentem provar nada, mas o que eu quero dizer, não tentem provar nada para vocês mesmos. O Senhor Deus nos escolheu, escolheu a todos, de fato. Esse é o propósito do Senhor. Mas nós aceitamos, nós cremos. Então não tentem provar dentro da nossa fé que o Pai é assim, ou é assado, é desse jeito, ou é daquele. Não tentem, porque aí vem a desilusão. Aí vem o mesmo comportamento daquele que não crê, que é o comportamento daquele que está construindo uma torre de Babel. A torre de Babel, como nós sabemos, foi uma das tantas tentativas do homem de dizer, eu posso, eu vou fazer. A mesma força de vontade, a mesma intenção, o mesmo espírito do Satanás, que diz para si mesmo, eu vou subir às alturas, eu vou ser como Deus. O mesmo espírito daquele que diz assim, ah, o inferno, não estou preocupado com isso, porque enquanto existe uma pessoa lá no inferno, eu vou querer ficar lá também. Bonitinho, né? Ele fala isso, zombando e não sabe. Por quê? Porque eu não vou ser hipócrita. Ah, mas se a tua mãe, o teu irmão, o filho, o pai, está lá no inferno e tu souber disso, tu não vai querer trocar de lugar com ele? Eu não. Eu não. Vocês estão entendendo, irmãos, que toda a palavra ela é muito profunda, porque quando chega na hora de dizer assim, coloca Deus em primeiro lugar, depois, né, aí é difícil. Aí para muitos é difícil para nós. Sabe por quê? Porque nós não entendemos. E muitas vezes entendemos, mas não recebemos. Aí nós continuamos numa opressão. Nós continuamos agindo por nós mesmos. achando que a gente pode ir construindo uma torre de Babel, vou fazer do meu jeito, vou crer que o seu Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí vai pecando até no achismo. Por isso que a palavra diz: pedi e recebereis. Se não recebe, é porque não sabe pedir. Mas isso é muito profundo. Tem tesouros imensos que são revelações, por exemplo, que valem muito mais do que qualquer coisa nesta vida. E também, se entendermos a palavra, nós estamos num tempo em que se entende facilmente que a maior parte dos pedidos estão sendo para as coisas materiais ainda, as coisas do mundo, quando deveriam ser para as coisas de cima. Pedir entendimento, pedir sabedoria, pedir que seja feita a vontade do Senhor. Isso foi muito difícil para mim, mas eu cheguei num ponto em que eu vi: mas o Senhor é meu Pai. Não é máquina, é Deus. Se há 10 anos atrás eu pedi uma coisa para ele, uma só vez, está pedido já. Pode pedir mais vezes? Pode, a palavra diz, pode. Mas tem que entender que se tu vai sempre com aquela intenção, a ponto de ficar numa obsessão, a ponto de esquecer de que está falando com o Senhor Deus, com o Pai, aquele que enviou o próprio Filho para te salvar, para te dar liberdade e não opressão, se tu esquecer disso, tu transforma toda a tua fé no teu pedido. Ah, mas os meus pedidos. É verdade, eu não tiro a tua razão. Nós aqui nessa terra, quem crê no Senhor Jesus e está pedindo alguma coisa é porque está precisando. Essa terra, esse mundo, é mundo de tribulação, é mundo de opressão. Mas aí é que está o Senhor Deus, ele quer ver quem vai reconhecê-lo e quem não vai reconhecê-lo. Eu me apavoro quando eu falo essa parte. Mas o Espírito Santo coloca em mim para falar. Eu me apavoro porque eu sou pregador. E a palavra diz que tem pregador que vai subir. Mas eu preguei no teu nome. Ah, eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu fiz aquilo, tantos anos. E o Senhor Jesus vai dizer: aqui não, apartai-vos de mim. Então vira tudo opressão. Se nós não nos entregarmos cada vez mais para o Senhor, nós ficamos oprimidos até por uma falsa fé num Deus que não existe, construindo cada um de nós uma torre de Babel. A Torre de Babel, todas aquelas estruturas, zigurates, né? A Torre de Babel é um símbolo para nós de negação, ou seja, de não reconhecer o Criador. É um símbolo de achar que o Criador não existe. É um símbolo de achar que cada um, por seus próprios méritos, pode chegar onde quiser. Essa é a doutrina do mundo. É doutrina de várias crenças, é doutrina filosófica, ou seja, o título filosofia nem sempre tem essa inocência que aparenta ter, mas carrega um cunho religioso, um cunho de seita, uma oposição a tudo que o nosso Senhor Jesus, o Cristo, nos ensina. O que então nos leva a pensar que nós não podemos ser autossuficientes aqui? Porque nesse mundo o que a gente vê sempre são as propagandas: seja livre, conquiste, você pode. Isso não é bom. Não é bom ter uma mentalidade assim? É bom. É bom. É bom. Aí é que está a famosa maionese, né? A famosa confusão. O maligno, ele vem, ele coloca o espírito dele para criar confusão. Aí é que está a porta de salvação se fechando. Porque a porta de salvação é estreita e apertada. A porta de salvação é Cristo. A porta de salvação é uma só. É muito importante lembrar o que eu disse: cristão não está tentando provar nada para ninguém. É um chamado em espírito que aconteceu. Você que é cristão, você que é cristã, meu irmão, minha irmã, você que não é, mas está escutando o áudio, já foi chamado. A porta de salvação, ela vem de Cristo. Não é uma afirmação tosca, chata, repetitiva. Como eu já vi gente dizendo essas coisas, ah, vocês dizem sempre a mesma coisa, e daí? Cadê o Cristo? Pois é, ele fechou a porta de salvação. Se tu quer abrir a porta, tu não pode vir com arrogância, né? Tu tem que falar com o porteiro. Tem que conversar com o porteiro, com a educação. Chegar exatamente em Cristo, que é o porteiro, com arrogância. Cristo, que é a porta de entrada para a vida eterna e abundante. Chegar para este, que é o Filho de Deus, o Verbo de toda a criação. Chegar com arrogância, com filosofia, com mimimi, não vai, não passa. Nem pregador, porque o Espírito Santo ele fala. Por isso que não é preciso ter medo do pregador e não pode se apaixonar pelo pregador. Não pode. Tem que vigiar, tem que ouvir a palavra de vários pregadores ou de um só, mas tem que vigiar a cada momento o que o pregador está falando. Escuta a pregação inteira e vai vigiando. É de Cristo? Fica. Não é de Cristo? Escuta até o final pela última vez para não julgar com pressa. Julgue para saber se a doutrina é de Cristo ou se não é de Cristo. Mas não se apegue à doutrina de homem, não se apegue a homem, a mulher, não se apegue a achismo, porque aqui nesse mundo é o mundo do engano. É o mundo do homem perfumado que vem e te engana. Dentro da congregação, muitos lugares estão dando importância para aquele, olha, esse sim é, esse. Não, não é assim que funciona. Um mendigo, ele pode trazer a palavra do Senhor para ti. E às vezes as pessoas vão dar importância só pelo que elas acham, pela aparência. Se esquecem que estão lendo a Bíblia de carreirinha, sem profundidade. Não carregam a palavra dentro de si. Aquele que ama a Deus, ele passa por caminhos tortuosos. Ele chora, ele cai, ele erra. Ele prova o pecado, ele pede perdão. É uma rua esburacada. Não é uma rua asfaltada, uma rua de alta velocidade, com um carro importado, com salgadinhos. Salgadinho a gente tem, né, de vez em quando. Mas não é aquela imagem. Hoje tem até aquele carro maravilhoso, né, que dirige sozinho. Não é uma rua assim. A rua do cristão é aquela rua esburacada, daquele que está buscando a face do Senhor, que está lendo a palavra, que está buscando entender, que ele lê aquilo ali, ele sabe, está vindo o um inferno lá na frente. Ele sabe que ele não pode nem ler de carreirinha, desesperado, sem entender. Como também ele não pode dizer, então não quero mais saber disso aqui, eu não entendo nada. Ele sabe que ele tem que buscar a face do Senhor, não é o papel, não é a letra morta. Então ele vai entendendo que o Espírito Santo fala e tudo que ele aprende de Cristo, ele aprende e fica. E aí então, quando ele erra, aí é que está a chave. O Espírito Santo fala muito alto. E aí, quando ele erra de novo, fala tão alto que ele sofre. E isso acontece com os cristãos. Isso aconteceu comigo. E muitas vezes ele erra e não percebe sinais. Não percebe a mensagem do Espírito Santo dizendo: olha, larga. Não tenta, mas não teima. E aí, esse mundo que já é uma opressão se transforma literalmente na porta do inferno. Porque o cristão, ele já sabe do que se trata. E se ele não tiver a certeza da salvação, se transforma na porta do inferno. Vejam que o ímpio, O ímpio, ele muitas vezes, a maior parte das vezes, ele vive no conforto. Ele vive na operação erro. Ele vive sem Deus, está muito bem, obrigado, entre aspas. Porque a porta da salvação nunca se abriu para ele e para muitos jamais se abrirá. Mas isso lá na alma, a Bíblia diz que a alma dele sabe. Não vai ter um único no inferno sem merecer. O que nos importa, nós que estamos em Cristo, é sabermos que esse mundo é um mundo de tribulações. É um mundo em que nós não estamos tentando provar nada para ninguém, porque senão a cada versículo, a cada palavra pronunciada, teria que ter um debate. Isso nós sabemos. Por exemplo, se eu entrar aqui em Eclesiastes 4, na minha Bíblia tem um título, diz assim: As tribulações da vida. Pronto. Se contradisse. E de fato se contradisse. Se é vida, como é que vai ter tribulação? É verdade, né? Pensem bem. Se é vida, como é que vai falar que tem tribulação? Esse é o entendimento perfeito, porque muitos acham que vida é morte e acabou. Não. Não é assim. Vida não é a vida aqui nesse mundo como pensam. Tanto é que, na realidade, essa vida aqui é morte. Essa vida é recheada de tribulações. E como o ímpio sequer consegue achar a porta de salvação, ele vive no engano. Vive no engano, né? Achando que tá de bem com a vida, né? Mas ele está de bem com as tribulações, com a morte, com a confusão. O cristão, quando aceita Cristo, ele recebe a Cristo e o Espírito Santo vem habitar nele. Então ele já vê o mundo perdendo as cores. Ele já vê outro panorama. Olha aí, ó, se for tentar provar, é debate em cima de debate. Já, ah, então não vou aceitar Cristo porque vão perder as cores, vou ver outro panorama. Eu não quero, eu quero continuar enganado. Tem uns que dizem a ignorância é uma bênção. Não, a ignorância não é uma bênção. É um anestésico da alma. É a alma que vai se deliciando, até chegar à sua condenação. Eu falei para vocês agora há pouco que me dá arrepios quando eu cito algumas passagens, e está me dando arrepios cada vez mais. Aquela passagem, por exemplo, muitos pregadores vão chegar lá em cima e o Senhor vai dizer: Não vos conheço, aqui não. Me dá arrepios porque é verdade. Porque as coisas que eu vos falo, irmãos, não somente é verdade, vocês são cristãos. Já poupo o trabalho, estou falando para cristão que crê. Como eu passei por muitas coisas, os testemunhos que eu dou. Essa parte do meu testemunho, vocês não são obrigados a crer, mas tudo que aconteceu comigo está na Bíblia. Então, é tudo opressão, é tudo maldade nesse mundo. É tudo processo em cima de processo, querer mais, querer fazer mais, se dá importância mais aos processos do que às pessoas. E a lógica do mundo leva a pessoa a crer nisso. Por isso Cristo diz para a gente não julgar. Eu não vou julgar. Não sei quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Pode ser um assassino, vai ser salvo lá, não sei, na última hora. Porque realmente as pessoas que estão fazendo mal, elas estão sob pressão também. Tem que fazer isso, vai ter que ser feito assim. E acabam matando, acabam fazendo não sei o quê. A palavra diz não matarás, a palavra diz que é assim. Não adianta dizer que isso, que aquilo é filosofia. Mas não me parece filosofia, eu tenho que tomar essas decisões, senão eu vou morrer, ou eu, ou ele. E é assim, a lei do mais forte, assim vai. Por isso Cristo nos ensina, nós não julgamos, deixa ele. Ele é o Senhor. Ele é um com o Pai, só o nosso Senhor pode julgar. Mas por que que eu me dá arrepio quando eu falo algumas coisas? Porque é verdade. Realmente não encaixa. Se eu tivesse na posição do outro, eu é ele. Então tu acaba matando pelo que te ensinaram. Mas nós que somos cristãos porque recebemos. E como eu ia dizendo para vocês, vocês não precisam crer, mas meu testemunho ele tem várias partes assim. Uma delas Desceu um anjo da parte do Senhor Jesus Cristo, veio falar comigo 2 anos atrás. Veio falar comigo e me disse que eu não subiria se eu continuasse com meus pensamentos pecaminosos. Então, irmãos, de tanta opressão, eu estava em pecado. E o meu maior pecado, lembrando, sempre peço paciência aos irmãos que já conhecem meu testemunho, porque eu repito sempre alguma coisa do testemunho. Às vezes eu acrescento algo novo. Mas o meu maior pecado foi justamente aquilo que me oprime. Aquilo que eu achava que era liberdade, mas que me oprime. Porque eu fiz tantos cursos e não sei o quê, e agora chegou nessa época difícil, eu queria porque eu queria, eu estava lá, arquitetando, botar o meu plano em ação, custe o que custar, mas o Senhor me dizendo não. Mas eu estudei muito e tudo. É a adoração pelo mundo. Esse foi o meu maior pecado. É, mas eu não me curvo, não canto mantras para o mundo, não. Ah, mas só pensa no mundo. Quer isso, quer porque quer. E eu não fui percebendo que a opressão, as tribulações da vida, como está aqui no título, na minha Bíblia, né? Eclesiastes 4. As tribulações, tudo foi me levando, o meu tempo foi passando, não adiantou nada, e agora cheguei num ponto em que um anjo do Senhor desce, fica acima das pessoas e fala comigo em carne, mais ou menos 1 minuto, para me dar essa mensagem. Eu não vou mentir para vocês, eu já caí em lágrimas várias vezes e tudo. Que é o Espírito Santo me falando, busca, busca a face do Senhor. Não é desespero, mas é o Espírito Santo agora em nós mostrando que é. Olha só, o título aqui na minha Bíblia diz As Tribulações da Vida. Olha só o que que é essa vida, não é vida. Se é vida, não era para ter tribulação, não era para ter opressão. Ou é vida, liberdade, ou é opressão, prisão. É tudo tão óbvio desde o início. E acreditem, eu tenho um testemunho longo de coisas que são óbvias, óbvias. E eu fui teimando, teimando, teimando, teimando, dando as costas, não, ignorando. Porque dizem que a ignorância é uma bênção. Não, uma bênção não. O que leva para a condenação, para o inferno, isso não é bênção. A ignorância é um anestésico, é um bem-estar, pode ser. É. Bênção, não. Bem-estar, ah, criatura. Não faz isso que vai dar problema lá na frente. Tô nem aí. É, e assim é com tudo. Agora, a pior ignorância é essa que eu carreguei. Porque desde os 4 anos de idade eu tive revelações, demônios vindo, poderes que me foram colocados, eu experimentei. Coisas que posso contar e coisas que não posso contar. Até um dia em que um anjo desceu para falar comigo. O que nos leva, irmãos, aqui em Eclesiastes 4, versículo 1, que é o texto principal desta pregação. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eu já citei esse versículo, mas agora, especificamente, nós vamos reconhecendo que esse é um mundo opressor. E vejam a situação aqui. Isso aconteceu comigo também, não sei se vocês, eu creio que vocês, em maior ou menor grau, eu creio que todos vocês, cada um pode dizer assim: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém ajudasse, ninguém consolasse os oprimidos. Então, de um lado, os que estão fazendo mal, do outro lado, os que estão recebendo mal. E aí nós temos filmes, novelas e tudo, e nós temos também aquilo que a gente viu. Nós temos também aquilo que podemos receber em espírito. em visões, em arrebatamento. Eu tive isso, irmãos. E nós temos também, antes de nos tornarmos cristãos, nós temos nossas próprias ações. Isso que está aqui agora, irmãos. Olha, outra coisa que eu vou dizer para vocês, que eu jamais pensei que ia dizer para vocês, é o Espírito Santo guiando. Quando eu não era cristão, aconteceu. Eu estava no lugar de um opressor. Que é, pregador? O que que tu fez? Bateu em alguém? Não. Poderia ter sido, né? Cristão é aquele que foi tudo, né? Um foi isso, o outro foi aquilo. Mas já me aconteceu em que eu estava numa situação do opressor. Em Porto Alegre, 6 horas da manhã, chegou o ônibus lá, não tinha o que fazer. Não reconhecendo que aquela cidade é perigosa, ou seja, ignorando, né? Eu estava de boa, ignorando tudo. Então, 6 da manhã, eu saí a passear e vi dois ladrões atacarem um idoso. Foram atacar um idoso para roubar uma sacola. Mas o ataque foi bem simples. Naquele caso, o idoso saiu com vida. O primeiro veio, deu um tapa na bolsa, na sacola do idoso, uma bolsa. Aí, quando o idoso foi se agachar para pegar a bolsa dele, já vem o segundo atrás e pega no chão a bolsa. Ou seja, eles não tiveram nem o trabalho de lutar com o idoso. Veio o primeiro, deu um tapa assim. E o segundo carregou. Mas onde é que eu entro nessa história? Eu estava lá, tá aqui, ó. Vi a violência na mão dos opressores, os dois guris, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Estava lá eu olhando e não fui atrás para ajudar aquele velhinho. Anestesiado. Irmãos, o Espírito Santo me colocou isso agora, não foi programado. Anestesiado, eu estava de boa. Eu estava jovem, né? Bem vestido, 6 da manhã, o sol nascendo, Porto Alegre, de folga, tranquilo. O próximo ônibus só viria meio-dia, a manhã inteira para caminhar. E aí eu olho rapidamente dois que fazem essa operação opressora, né? Roubam a bolsa daquele idoso. Sabe lá o que tinha naquela bolsa que o idoso precisa, né? Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eu não fui capaz nem mesmo de ir lá e conversar com aquele idoso, dizer para ele: olha, vai ficar tudo bem. Se eu fosse cristão, já ia levar a palavra para ele. Mas é bem provável que o Espírito Santo ia me encher de furor para correr atrás, porque eu era mais forte, eram dois guris. Ou pelo menos eu levaria a palavra para ele. Quem sabe se eu fosse atrás, eu ia dar de cara com uma gangue lá na esquina. Mas eu acho que não, eu acho que eu podia, naquela situação, correr atrás e reaver aquela bolsa. E ainda dá uma palavra de consolo para aquele idoso. Antes de sermos cristãos, nós estávamos na ignorância. Nós estávamos anestesiados. Alguns em maior grau, outros em menor. Glórias a Deus que as coisas agora parecem não ter mais aquele embalo, né? Os embalos de sábado à noite, como é que era mesmo que eles falavam? Glórias a Deus que agora a vida nos parece como ela é, porque nós não queremos aparência, nós não queremos engano, nós não queremos ser levados pela opressão. Ah, mas nós estamos aqui, estamos sendo oprimidos ainda, e mais ainda. Quem aceita o Senhor Jesus vai sentir mais ainda, claro, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama a Deus, o mundo odeia. Isso é espiritual. O espírito que dá força para esse mundo ser assim opressor, ele está de olho em todos que estão nesse mundo. Quem já não quer mais esse sistema vai ser mais oprimido ainda. Mas é aí que nós vamos reconhecendo o nosso Criador. É aí que nós vamos vendo que nós estávamos também, nós que estamos em Cristo, estávamos também construindo cada um a sua própria Torre de Babel. É aí que nós vamos percebendo que o mundo opressor nos fez opressores também. Que nós vimos nos embalos, né? Nos embalos da vida, é. E nesse ritmo, nós viemos rodopiando sem conseguir parar. É como alguém que vem assim, entrando e dando tabefe em tudo, sem querer saber dos outros, eu faço a minha vida. Eu gosto de lembrar aquela pessoa que ela gosta de entrar no ambiente arrasando, né? Que é um entendimento errado que a gente tem da vida. É o entendimento dos ídolos. Cristo vai voltar arrasando, é verdade. Mas por que que Cristo não é assim, idolatria? Porque ele é o Verbo. Tudo o que ele faz é perfeito. Agora o homem não. O homem tem que entender que Cristo mesmo em sua palavra disse que tudo foi colocado nas mãos dele. E ele disse para o Pai que a glória que o Pai deu para ele. Anotem bem, irmãos, lembrem disso. Que a glória que o Pai deu para ele é a glória que ele quer dar para nós. Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. A glória, vejam bem, a glória. Ele é o Verbo, vejam bem, irmãos. Isso é muito profundo, verdade e isso é tudo. É todo o nosso tesouro. Cristo é o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus. É o Verbo de Deus. Verbo é a parte do Senhor Deus que se manifesta. É o Filho que veio. Eternamente estará conosco. Ele nos diz que Ele é um com o Pai. Ele nos coloca de várias formas que Ele é um com o Pai. João testificou assim também. E ele diz que a glória que o Senhor Deus deu para ele, quando que o Senhor Deus colocou tudo nas mãos do Cristo? Não houve princípio, sempre. Essa glória que sempre esteve nas mãos do Cristo, exatamente essa glória que é o tudo, ele diz que ele vai nos conceder. Por isso ele é o primogênito dentre muitos. Por isso nós somos irmãos em Cristo. Por isso, o Deus de Cristo é o nosso Deus. E também o Pai de Cristo é o nosso Pai. Glórias a Deus, irmãos. Por isso, nós não podemos ser conforme eu comecei a explicar agora há pouco. Como aquela pessoa que entra no ambiente e já vem programada para ser um ídolo. Aí o outro diz assim: eu gosto quando ele vem, anima todo mundo. Mas isso não é bom. É bom, é bom. Num bom sentido, existem pessoas que conseguem realmente fazer isso. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Por isso, o cristão não quer explicar nada para ninguém, porque a mensagem de irmão para irmão é através do Espírito Santo. E quem não crê, repito, e está conseguindo entender até agora, é porque o Espírito Santo já está te convidando para aceitar o Senhor Jesus. A hora da salvação é agora. Então, aquele ídolo, quando vem, seja pregador, seja o vizinho, seja uma festa, seja o que for, ele mostra já aquelas pontas daquele que vem, olha, vou propor algo para vocês. Já mostra aquela intenção da autossuficiência da Torre de Babel, de estar sem Deus. Vocês podem ver quem já experimentou isso. Quando se vai numa reunião, em casa de família, como chamava uma vez uma congregação que eu participei, onde se vai numa reunião qualquer, quando se reúnem dois ou três em o nome do Senhor Jesus, se tem dois ou três, se tem 10 ou 20, vocês podem observar, não tem ídolo ali. Ninguém está esperando o super-homem, o tal, o fulano. Não tem ídolo. Não está Coisa mais impressionante isso, não tem Torre de Babel, ninguém está querendo ser mais um do que o outro. Ninguém quer dizer assim, eu faço e vou mostrar que eu sei. Ninguém quer se autoafirmar, ninguém quer provar nada, já foi tudo provado. Cristo já provou tudo e já aprovou os seus, já consumou a obra. Então eu lembro uma vez a coisa mais interessante, porque era uma casa muito simples, pobre, né? Às vezes era só um copo d'água. Naquela noite tinha até um jantar, um jantar simples, mas maravilhoso. Mas ninguém estava esperando jantar. Ninguém estava. Normalmente numa festa a gente está esperando jantar, está indo atrás dos docinhos, quer ver presentes, quer ver jogo disso, quer ver isso, novidade, não sei o quê. Não, uma reunião em Cristo. Os irmãos só querem ver um ao outro, sentadinho ali na cadeira, lendo a palavra, adorando o nosso Deus. E eu lembro nessa oportunidade que tinha um jantar. E eu resolvi ir na cozinha ali. Me chamaram ali, olhei as panelas e tudo. E quando eu saí de um ambiente e entrei no outro, não tem essa sensação como tem numa vida comum. Nisso que eles chamam de vida. Se eu saio lá da festa, lá quanto mais ricas são as pessoas nesse mundo, menos elas vão se dispor a ter um momento de sair, por qualquer motivo que seja, e ir falar com uma cozinheira. E quando nós estamos em Cristo, eu sei que parece bobo o que eu estou contando para vocês, mas não é não, irmãos. No momento que eu saí daquela sala e estava na cozinha, não houve interrupção do culto ao Senhor. Como assim? Saiu da sala, eles estavam lá estudando a Bíblia. Não houve. Porque naquela casa, todos reunidos em Cristo, até o jantar, tudo é para Cristo. E aí então, não houve interrupção. Quer eu esteja num corredor, quer eu esteja na sala, ou alguém me chama, vou na cozinha, ou atendo a porta. Cada segundo é culto ao Senhor. Então eu não tenho interesse, a gente bonita está lá na sala. Eu não vou na cozinha falar com a cozinheira, eu não vou atender a porta. Não existe isso. A sensação de estar na sala não é a sensação, eu vou escolher o melhor lugar, eu vou entrar abafando, eu preparei isso, não tem ídolo, não tem mais nada, porque aqui são tribulações. Aqui a palavra vida tem um sentido totalmente equivocado. É bom lembrar, né? Nós nascemos nesse mundo e muitos não perceberam ainda, tudo programado para desperdiçar a tua vida. Os bilionários, eles já estão com todo o poder, então eles falam abertamente e ninguém dá atenção. Eles dizem: olha, ensino tradicional não serve para nada. Eles falam essas coisas. E eu me enchia, né? Fiz 11 cursos superiores, terminei quatro. Realmente, antes desses cursos, eu tinha deixado um homem rico sem curso nenhum. Então não serve para nada mesmo. Esse mundo é o mundo do engano. Começa lá pequenininho, vai naquela escolinha, vai na outra, mais um ano, primeiro ano, segundo ano, e vai. 20 anos estudando, aí depois especialização, a vida inteira estudando. E aí a melhor parte da tua vida se foi. Quando era para ser a melhor parte, tem país aí, agora não lembro o nome, em que o intervalo na escola dura 1 hora e meia, uma coisa assim, mais de 1 hora. E que não tem aulas, não trabalham sexta-feira. Não trabalham sexta-feira, olha só. E que na escola não tem provas, como tem aqui no Brasil. Eles vão fazer uma prova a cada 6 meses, uma coisa assim. E que não tem tarefas, não tem deveres de casa. Completamente diferente, né? E é um país rico. Acho que é na Finlândia, não tenho certeza. Então nós temos aqui e ali alguns lampejos, né? Alguma coisa que faz perceber um pouquinho mais do que seria a vida, do que seria trabalhar em conjunto, do que seria ensinar o que realmente é necessário, e não enrolar e não atrasar a vida do outro. Mas aqui nesse mundo nós temos tribulações. Neste mundo nós não temos a vida. Ué, como não temos tanta coisa bonita? Isso é pessimismo. Pronto, vai voltar lá para aquela imagem que o mundo te ensinou. Claro, nós buscamos a vida. Mas a palavra do nosso Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem lê essa palavra sabe que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Encontra o grande tesouro que não existe nesse mundo. Não existe em filosofia nenhuma, em livro nenhum. E aí é que acontece essa coisa de ver o mundo agora perder as cores, de ver o verniz, pintar tudo com verniz para parecer bonito, mas não é bonito, não. Lembrando Eclesiastes 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. O pregador está observando. Chega num ponto, irmãos, que nós reconhecemos o que é esse mundo. Que é a hora de parar de surfar no mundo, ignorando o teu semelhante, ignorando tudo e a todos. Se tu puder ajudar o semelhante, ajuda. Se não puder, adora o nosso Criador. Porque nós não estamos ainda na vida. Nós estamos em Cristo, que é a vida. Mas Cristo é o nosso Salvador e ele nos ensinou que para recebermos a vida eterna e abundante, que já recebemos espiritualmente, pois estamos selados pelo Espírito Santo, mas para recebermos também em carne, para usufruirmos eternamente com Cristo, nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ser levados deste mundo, porque nesse mundo há um príncipe, há um reino que impera temporariamente, e Cristo diz que o reino dele não é daqui. Eclesiastes 4, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Então, muitos estão percebendo que ignoraram isso, já viram isso, como eu. Como eu um dia vi um velhinho sendo assaltado e não fui, eu continuei caminhando. O meu entendimento, quem sabe, foi até em pé, o velhinho aconteceu, já saíram correndo e eu continuei, não, nem mesmo filosofei, anestesiado, surfando no mundo, indo. Tu não estava surfando coisa nenhuma, pregador, tu estava lá numa manhã aguardando o ônibus, não tem desculpa. Porque a pessoa mais rica do mundo, com aquela vida colorida, com jet ski e sei lá o que mais, é gostoso. Mas ela está surfando no mundo do pecado temporário. Ah, quer dizer que jet ski é pecado? Não, não é pecado, pode. Mas por isso que eu não estou tentando provar nada para ninguém. O que eu estou dizendo é que uma alma ela é capaz de surfar, de se achar, quando na realidade não tem vida nem. Nem naquela manhã, miserável manhã, um pobre como eu, sozinho, andando numa cidade, não tem nada, não tinha dinheiro, só estava esperando o ônibus, não tinha nada para aproveitar. Nem naquela manhã, nem na vida dos milionários. Não há nada nesse mundo, nada, nada, nada. Só haverá quando recebemos a vida eterna e abundante. E eu não falo como quem está dando aula, não. Eu falo porque o Espírito está dizendo para mim também que eu estive nesse engano, muitas vezes construindo minha própria Torre de Babel, achando que ah, eu estou construindo minha vida, não, eu vou solucionar, eu vou subir. É um achismo quando a palavra diz que não, quando a palavra diz que, olha, não é digno do arado quem olha para trás. Tem que ir para frente, para frente, para frente. Quando a palavra diz que, olha, não é que tu vai fazer o que tu não pode. Não é que um só vença. Todos que aceitaram a Cristo, todos, sem exceção, nenhum se perdeu, todos são salvos. Não é por obras, todos estão salvos. Mas a palavra diz que tem que ser uma corrida, como se fosse um só a vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo, por isso que não, cristão não quer provar nada para ninguém, porque o Espírito Santo já provou para ti que é assim. Tem o um inferno lá e agora nós temos que reverenciar o nosso Deus. E o que é reverenciar o nosso Deus? É transformar o Criador num ídolo? E não é. Não é nem o Criador é ídolo. Não é. Ele é sim o nosso Senhor, o único que recebe a nossa adoração. Mas num sentido profundo, nem ele é ídolo. Não é. Ah, mas então como é que a adoração é só para ele? Justamente por isso. Porque nossa adoração não consiste só em louvores. Não consiste em coisas que se faz para ídolos. Porque o ídolo, ele recebe louvores e tudo e não dá nada em troca. Ele dá o engano, que nem é o ídolo, é o espírito do maligno que está atrás de cada ídolo, de cada idolatria. Agora, o nosso Criador, nós não prestamos só louvores, nós mudamos o nosso comportamento em reconhecimento ao nosso Criador. Isso me deixa, irmãos, arrepiado aqui, porque o Senhor Deus, ele estava me fazendo lembrar, olha, o muito que foi dado, muito será cobrado. Para mim, para ti, muda o teu comportamento, melhora. Veja o que está faltando aí. Porque nós, sim, nós em Cristo, continuamos no embalo do mundo, num giro tão forte. Aceitou a Cristo, já sente aquela diferença, gostei. É como uma pessoa entrou no nosso grupo uma vez e disse: Olha, estou gostando, porque naquele dia, naquela semana, eu estava lá fazendo força, né? Mesmo que um radialista, né? Botando comercial, botando música, botando vinheta, botando figura, botando vídeo, botando. E aí, quando eu mudei de atitude, o que se vê é um entra ou sai, e alguns permanecem. Porque não é isso. Não é vir no giro do mundo. E não para mais e não para mais. Nós temos que buscar a Cristo, somente a Cristo. Nós temos que reconhecer que nós estivemos construindo castelos de areia também, como os ímpios. O perigo é que, quando a gente faz isso, o maior exemplo é aquela pregação da prosperidade, né? Gostar de escutar só aquele pregador que diz vai dar tudo bem e não tem a mínima chance de ter perseguição, de dar problema, nem pensa nisso. Que pregador, eu não posso nem, no primeiro momento, eu não posso nem dizer a palavra não é assim, vai me expulsar dela. Eu dou uma chance para o Espírito Santo falar, mas eu não posso aceitar isso. Porque isso é pregação da prosperidade, é ensinamento do mundo. Seja feliz, você mesmo pode, construa a sua vida. Está quase dizendo, construa a sua torre de Babel, você não precisa de Deus. É. São castelos de areia, por quê? Porque um dia vão desmoronar. Porque a vida mesmo, só pela idade, a Bíblia diz, um dia vai ser só peso. É vã filosofia. Mas o perigo é esse, o perigo é vir enganado de várias maneiras a ponto de estar construindo uma torre de Babel sem saber. Qual é a diferença entre castelos de areia e torre de Babel? Castelos de areia é o tolo, fui eu. E até depois que aceitei a Cristo, tinha um pregador lá que eu escutava dezenas de pregações dele, um americano. E ele ia muito para esse lado da prosperidade. Castelo de areia, tolo. Não é que eu vá perder a salvação. Tolo. Está perdendo o tempo de adorar o Criador. De dizer, eu já estou salvo. Eu já tenho tudo. De perder essa coisa de estar oprimido. Ah, mas não muda. Não muda nada mesmo. Se está oprimido, está oprimido. Mas muda o teu posicionamento, a tua adoração agora é em espírito, em verdade. O teu corpo está oprimido, o meu corpo está oprimido aqui. É sofrimento. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. É. Mas quando um mendigo uma vez me pediu ajuda, um mendigo podia ter dado um jeito. Eu abandonei ele, eu era novo. São os mistérios do Criador. Nós passamos por essa vida ignorando tudo, sendo anestesiados até chegar num ponto em que a gente aceita Cristo. O primeiro momento é bom, é no embalo, como aquela pessoa entrou no grupo aqui e disse, chegou e disse, eu estou gostando. É como se. É como um ímpio, ela que é uma pessoa, um irmão, uma irmã, não me lembro, que está em Cristo, vai chegar para Cristo e dizer, ah, agora eu estou gostando. Estão entendendo, irmãos, o absurdo? Cristo que é o porteiro de toda a vida, ele é a porta de salvação. Aquela pessoa, hoje eu me dei por conta, ela chegou e disse para Cristo, vou ficar aqui no grupo agora, eu estou gostando. Uma arrogância. Você sabe o que eu estou falando. A gente não fala nome porque nós não falamos mal de irmãos, mas a gente julga a doutrina e o comportamento dos irmãos, sim, para que nós não caiamos nesse engano. Ah, agora eu estou gostando. Aí quando eu parei do radialismo, bota vinheta, bota figurinha, bota vídeo e indica isso aí. Aí, olha. Não deu uma semana, ela saiu do grupo. Eu acho até interessante um grupo, não querendo justificar, porque isso é o Espírito Santo. Tem irmãos que têm energia, participa daquele grupo que está todo dia bombando. Isso é muito lindo, é bom. Não quero dizer que um grupo é melhor do que o outro, mas eu acho interessante que se um grupo incomoda pouco, né, no celular, né? Se traz a palavra de Deus, a hora que sai a pregação, eu acho interessante ficar num grupo desses. Assim como vocês estão aí, alguns estão aí, né? Mas vejam que Cristo é a porta das ovelhas, nós que somos ovelhas. Ovelha não vai dizer, agora eu estou gostando. Agora eu vou ficar. Não tem. O nosso comportamento é de cachorrinho. Pedindo migalha. Vocês conhecem a palavra daquela mulher que vinha desesperada e Cristo para prová-la, né? Não por maldade, para prová-la. Ele é o Verbo, ele sabe o que que estava no coração daquela mulher antes dela falar com ele. Aquela mulher que vinha gritando. E Cristo diz que, olha, eu vim para a casa de Israel. Não é justo dar a comida para os cachorrinhos. Ele colocou essa mensagem nela antes mesmo. Isso é importante, irmãos. Nada vem de nós. Aquela mulher não teria essa sabedoria. Não teria. De dizer, olha, mas mesmo os cachorrinhos vêm buscar migalhas. Não teria essa coisa assim, fantástica. Eu não poderia dizer nada para vocês se o Espírito Santo não colocasse. Então, Cristo, tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele. A primeira coisa é assim: se aproxima, aceitei a Cristo, a congregação, o grupo. Ah, agora estou gostando. Mas aí vem as decepções. Aí é que a pessoa vai sendo moldada pelo grande oleiro. Quando ela percebe, não, peraí, não tem gostar, não gostar. Peraí, eu vou agora ver se isso é de Cristo e eu vou ficar e eu quero aprender. São as tribulações da vida. Peraí, não, não, não. Eu não quero tribulação, nem Cristo quis isso para mim, mas ele disse para ficar até ele me buscar. Então não vou ficar aqui fazendo festinha, pintando e dizendo que a vida é bela e construindo Torre de Babel, para dizer que eu não preciso do Senhor Deus. Ah, mas como diz o ímpio, né? Cristo não voltou ainda. Já faz 2.000 anos. A afirmativa mais conhecida, né? A pior das afirmações é: bom, enquanto ele não vem mesmo, por que que tu não constrói a tua vida? Até por aí. Porque Cristo diz para tu construir a tua vida, se puder, constrói. A gente pede. A gente pede para o Senhor. Mas eu não estou tentando provar nada para ninguém. Vocês que estão em Cristo estão entendendo o que eu digo. Até por aí, mas não vou construir algo para provar que eu quero ficar aqui, que eu quero me agarrar, que aqui daqui a pouco tu tá trocando Cristo pelo mundo. E isso vai gerar somente tribulações para ti, decepções, opressões. Lembra que eu falei? Nesse mundo, desde pequeno, eles te ensinam primeiro ano, primeiro grau, segundo grau, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, e assim vai, nunca termina. Aí, quando termina o curso superior, vai querer fazer outro e outro e outro. Quando muitas pessoas ficaram milionárias sem nem mesmo ter formação. Sem nem mesmo ter formação. Hoje mesmo eu estava vendo a história de um deles aí, mas agora não lembro. Acho que é o Bruce Willis, que foi se formar depois que ficou rico. E ainda foi se formar por correspondência. Só para se formar, eu não sei o motivo. Eu não vi todo o documentário. E aconteceu comigo, antes mesmo de fazer o primeiro curso superior, eu tinha deixado um homem rico. Eu tinha recebido cheque em branco para eu mesmo fazer para mim e para o outro sócio, e não fiz. Por que que eu entrei num túnel de estudar, estudar, estudar de novo? É o espírito do maligno trazendo tribulações para nós. O título aqui na minha Bíblia, As Tribulações da Vida, é revelação só no título, dizendo que não é vida, dizendo que esse reino não é de Cristo. Cristo disse que o reino dele não é daqui, é de cima. Dizendo que é um príncipe que coloca tudo numa disposição para que seja engano. O que parece vida, seja feliz, não sei o que. É tudo vã filosofia. Vã filosofia. Vã filosofia. Quando o homem tenta ir por ele mesmo, pelo próprio entendimento, a Bíblia nos explica que é a alma no mais alto nível. Está dizendo para o Senhor Deus: olha, eu não te quero. Olha, o teu jeito, não, deixa eu fazer do meu jeito. Esquecendo que foi Ele, o Criador, que nos deu a vida. Ele, que é o perfeito, nos deu a vida e ainda nos ensina: vai assim que tu vai viver eternamente. Qual é o ponto central dessa pregação, a mensagem de consolo para nós, irmãos? É que por misericórdia, quem está salvo, está salvo. Salvação não se perde, mas a palavra diz que é para buscar. É para buscar a pregação, é para buscar a oração, é para buscar a leitura, é para buscar a adoração, é para buscar a face do Senhor. Mas qual é a mensagem central? É para não transformar isso em opressão. A busca pela face do Senhor não é. Primeiro lugar, não é como aqueles falsos sacerdotes que não entram e nem deixam os outros entrarem. Começa por aí. É simples. Todo aquele que crê no Filho de Deus está salvo. Está salvo. É lembrar, se tu crer, realmente, puxa, eu sei que o meu tesouro está aqui na palavra, não é da boca para fora. Então eu vou estar buscando a palavra. O Senhor Deus está te olhando. Está salvo. Não interessa se vai conseguir sucesso na vida, se vai conseguir fazer isso. Está salvo, está salvo. Daí vem a semente da paz que o Cristo quer dar para muitos irmãos, mas muitos irmãos não conseguem receber. Irmãos, se eu fosse dizer o que aconteceu na minha vida, tudo, eu levaria mais de 10 horas. Muitos atendem e eu saí correndo. Mas é uma via esburacada. O Senhor Deus não quer que a gente fique aqui. Ele não veio passar um asfalto lindo e dizer: segue. Ué, mas Cristo não disse: vai, não peques mais, vai em paz. Estão entendendo por que que eu repito que cristão não quer provar nada para ninguém? Sempre vou entrar nos debates e deturpar a palavra. Sempre tem que estar lembrando de toda a palavra. Começa que este reino não é o reino de Cristo. Sim, nós estamos no reino de Cristo, tudo é dele. Nós quem? Nós que cremos. Nós que cremos. Mas num sentido mais amplo, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é reinado dele. Tudo foi feito por ele. A semente da paz é justamente essa. É saber que nós não fomos salvos por opressão, nem por medo do inferno. Irmãos, essa semana eu tive medo do inferno. Eu tive medo do inferno. Me deu assim. É o Espírito Santo cutucando de vez em quando. Mas não pode ficar assim. Durou assim meia hora. Nem por opressão, por medo de alguma coisa, porque Cristo veio para nos libertar. Nem por opressão do medo que os sacerdotes colocam e impõem, e regras e tudo mais. É a palavra, é tu e Cristo buscando o Senhor. Quem quer ir na congregação, que vá, é muito bom e a palavra aconselha. Quem não puder, mas tem que sempre buscar a face do Senhor. Sempre corpo de Cristo é corpo de Cristo, presente em carne ou espiritualmente, porque nós estaremos unidos eternamente. Mas não é opressão, não são regras opressoras. Tanto dentro do corpo de Cristo não pode haver opressão, como fora. Aí é que vem o entendimento mais difícil ainda. Muitos irmãos estão na opressão por falsos sacerdotes. E nem vou entrar nessa questão. Não adianta lutar contra a carne, o Espírito Santo ilumina. Quem entender, sempre os pregadores estão explicando isso. Muitos estão sob o domínio de opressores, falsos sacerdotes. Mas a questão aqui não é essa. A pior questão é saber que nós estamos nas mãos de opressores fora do corpo de Cristo. Porque os falsos sacerdotes estão dentro do corpo de Cristo, mas não fazem parte. Não serão salvos. Mas os irmãos estão ali dentro e se enganam, não sentem aquilo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: no mundo há os opressores. O mundo inteiro é opressor. Sistemas, documentos, trabalhar, estudar a vida inteira, tribulações da vida. É essa vida, olha só o paradoxo. Tem a palavra vida, mas não é vida, né? Essa vida que te obriga a fazer isso, aquilo. Até muitos que não entendem mais nada e tomam decisões. Somos obrigados a fazer isso. A lei do mais forte, né? Quando Cristo diz, nem aí. Não matará, você prefere morrer uns com os outros do que matar um semelhante. Essa opressão do mundo, ela existe, é inegável. Cristo diz que o reino dele não é daqui. Tem o maligno promovendo tudo isso. Mas como receber a paz do Cristo? A semente está aí. Que nós víamos girando no mundo opressor. O mundo opressor, lembre-se que o maligno ele faz tudo cópia. Tem a Trindade satânica também. Quem não estudou, veja, pesquise. É cópia, né? O mundo ele vem moldando, é cópia. O grande oleiro ele quer moldar também. Só que o Senhor Deus ele é bom. Ah, por que que não molda então? Ele não é Deus, não tem poder. Estão vendo? Sempre cai para o lado do debate. Sim, mas ele não é opressor. O Criador só molda quem se deixa moldar. Essa é a chave, é a semente da paz que o Cristo quer conceder. Mas se eu me deixar moldar, não vai doer? Estão entendendo, irmãos? Mas que tipo de opressão vocês querem escolher? A opressão do mundo ou aquela opressão que não é opressão, mas pressão das mãos do Criador? Quem está lendo a palavra, quem estuda, quem é cristão, quem ama o pai, ama o filho, sabe como é o plano de salvação. É capaz de fazer aquilo que eu falei nas pregações, dizer, ah, papai. No meio do sofrimento, dizer, ah, é o pai. Uau, o grande oleiro, botando a mão no vaso, quebrando, dói. Quanto mais entender isso, porque é inegável, irmãos, até para mim descer um anjo. Eu não falo para vocês como quem dá aula, não. Eu falo para vocês como quem diz: Ah, papai, eu não acredito que veio tamanha sabedoria para nós. Num debate, não, e se foi. Pronto. Vai ficar meses e não vai chegar a lugar nenhum. A sabedoria que simplesmente diz para mim, vamos dizer, eu vou dar um exemplo que é o meu, né? Vocês têm um exemplo, cada um. De ser um anjo. Eu fiquei nisso, olha, centenas ou milhares de vezes na minha mente, de 2 anos para cá, repetindo. Descer um anjo. Tu não tá vendo, descer um anjo para ti. É assim. Não, para. Para logo, não vai por aí. Tu fez tantos cursos, tu não para, tu vem girando o mundo que é cópia. É o maligno que faz cópia. Até tem a trindade satânica. Ele faz cópia. Ele quer te moldar e ele nos moldou. Por isso a gente sofre a opressão ainda. Aí está a chave da paz. Cristo disse, é, para nós, para a gente ter paz. Que parece um absurdo ter paz como nesse mundo? É na entrega. É nessas palavras que eu vos digo: olha para mim. É inegável. Desceu até um. É inegável. É inegável. Cristo é o Filho de Deus, não quero saber. E se eu tirasse, não dá, mas se eu tirasse esse evento do anjo, a minha vida inteira já era para ser inegável. Percepção de demônios. Percepção o quê? Eu vi, eu tive experiências com eles, me ensinaram umas coisas que não posso nem mencionar. Percepção. Vivência já foi. Depois aceitei o Senhor Jesus, aí parou. Mas continuaram, glórias a Deus, o Pai fala com a gente, continuaram revelações, sinais, tudo. Desceu um anjo. É o Espírito Santo dizendo para mim: para de construir essa torre de Babel. Para, é assim. Para de imaginar que tu ainda vai fazer isso nessa vida, aquilo. Ah, pregador, mas tu é pessimista. Estou entendendo, vai cair lá no debate, vai cair naquele irmão que está moldado pelo mundo. Aquele irmão que, como eu era por um tempo, só gostava de escutar o pregador da prosperidade. Cristo começa dizendo que se ele foi perseguido, nós vamos ser também. Estão entendendo, irmãos, que nós estivemos construindo também uma torre de Babel. E isso que traz opressão. Por quê? Se tu te baseia no teu entendimento, e não no entendimento que o Senhor Deus nos dá, cedo ou tarde, tu vai despencar dessa torre, criatura. Não tem jet ski. Não tem. Ah, eu tenho. Fica tu com teu Cristo aí, eu estou muito bem aqui. É, tem gente que pensa assim. E não sabe que ele podia ficar no jet ski dele e com Cristo também. Aí é difícil de explicar aqui, né? Porque a palavra mesmo diz que é mais difícil, né? É mais difícil um rico entrar no céu, né? É mais fácil um camelo se apertar naquela agulha, que é aquela entrada fininha para um mercado público. É mais fácil o camelo passar ali, se apertar ou se agachar. Mas não vai, não vai por aí que é opressão. O mundo é o opressor. Quando Cristo diz para a gente ter paz, o Senhor não está dizendo que nós vamos ter poder. Não está dizendo que vou dançar hino de fogo, pisar na cabeça do Satanás. Não. Tem muito irmão ainda dizendo assim: eu te repreendo. Eu nada. Não diga isso. Tu nada, eu nada. É Cristo. É que o Senhor te repreenda. É um desejo. Se o Senhor Deus vai repreender ou não aquele maligno, tu não sabe. Ele vai, mas na hora que tu quer, tu não sabe. É, só o Senhor tem poder. Tanto é que Jó ficou nas mãos do maligno por um tempo. Ah, eu te repreendo e. Não, não funciona. E se tu for por esse lado aí, pode até funcionar, mas daí tu tá indo para o outro Senhor. Tu tá indo para o falso Cristo. É o que o Satanás quer. Ele é cópia, não esqueçam disso. Aquela pessoa que muito eu te repreendo, e benzeduras e muitas coisas, está transferindo a fé no Cristo para a fé no eu faço isso, eu faço aquilo, essa semana vai ser isso, essa semana aquilo. Não. Se é semana de Cristo, de oração, só Cristo, aí sim. Aí começa a inventar ritual lá dentro. Não. Não esqueçam que o mundo, ele quer te moldar. E quando a gente fala o mundo, nós não estamos falando das pessoas que estão no mundo. Nós estamos falando do príncipe desse mundo, quem influencia as pessoas. E nós estamos falando que muitos de nós estão influenciados pelo mundo. Eu caí muitas vezes, mesmo depois de aceitar Cristo. Tanto é, repito, que foi depois de ter aceito a Cristo que desceu um anjo da parte do Senhor. Nós estivemos construindo, irmãos, torres de Babel. Quando o teu pensamento está na pregação da prosperidade, ou mais simples para te entender, quando o teu pensamento está assim, firme, eu pedi, vou receber e nada vai me acontecer. Essa é a parte mais difícil. É quase esse o pensamento, mas até aí tu está depositando a tua fé no outro Senhor. Porque Jó, lembrem de Jó. E eu, quando eu falo Jó, às vezes o maligno vai dizer, olha, aquele lá fala muito de Jó, vamos pegar ele. Mas é, não entendem, né? Lembrem de Abraão, que parece diferente, mas é a mesma coisa. Ah, então vamos pular de Jó e de Abraão para João. Ah, Pedro, os apóstolos. Então, lembrem que o nosso Senhor, sim, pode dizer, eu pedi, eu já recebi, não é eu vou receber. E nada vai me acontecer, mas tem que entender o que que é isso. Tu está falando quem? Dos teus desejos carnais ou do desejo do Senhor? Eu confesso, irmãos, eu não tenho pedido, olha, eu não tenho pedido muito, até deveria, mas não tenho. Pedi muito, várias vezes, que o Senhor me desse um jeito de viver essa vida, de voltar a dormir, ter minha vida, o problema que eu tenho, poder me casar, porque tem varoa que quer casar comigo. Eu pedi, sim, mas não, realmente eu não fui insistente. Pode ser insistente tudo, mas mesmo que tu seja insistente, eu falo com franqueza, não posso mentir, porque eu posso mudar de ideia e começar a ser insistente com o Criador, né? Para ver se o Criador vai. Isso até é respeito mesmo, né? Mas não pode. Pode insistir, pode pedir. Mas não pode achar que vai ser porque tu quer. Entendam que é a minha graça te basta. Aí tu tá construindo aí, é zigurate, né? Torre de Babel. Tu tá construindo na tua alma alguma coisa que é um Deus que. Peraí. Imagina o Senhor Deus olhando. Um filho lá embaixo dizendo assim, é, e vai ser. A oração dele é como se dissesse assim, é porque agora estou gostando, vou ficar aqui. Estou gostando desse Deus. Agora sim, eu vou aprovar esse Deus. Tu não aprova nada. Tu não aprova nada. Irmãos, eu passei a vida achando que eu era nada, por isso que eu errei. Mas aí que eu já perdi tudo, por misericórdia, o Senhor Deus envia um anjo. Porque eu já não era nada, já não estava dando atenção para nada, não ligando para nada, e errando até na fé. Quando a nossa fé diz para nós buscarmos a face do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Buscar a face do Senhor é o primeiro mandamento, é colocar Deus acima de tudo e de todos. Daí volta naquela parte que eu falei para vocês nesta pregação. Se tu for salvo e aí o ímpio inventa essas coisas e aí isso tudo é para debater, né? Tu gostaria de chegar lá em cima e sabendo que a tua mãe, um filho, um irmão, um tio, um amigo está no inferno? Se pudesse, tu trocaria de lugar com ele? Eu não. Eu não. Eu não. E com todo direito eu digo isso. Por quê? Como é que você vai ter o direito de dizer isso e a paz de dizer isso? Começa quando você está cumprindo. A palavra diz para buscar o Senhor Deus em primeiro lugar. Depois, o segundo maior mandamento, o semelhante. Então, se eu busco o Senhor Deus em primeiro lugar, chegando lá em cima, Quem está na palavra, quem está em Cristo, tem essas respostas tranquilas. Ah, mas se tiver o teu pai, meu pai é falecido, irmãos. Eu não penso nisso, eu amo ele. Eu choro de saudade do meu pai. E se alguém me disser, nunca me perguntaram, mas já vi fazer essa pergunta. Ah, e se teu pai estiver no inferno e o seu Deus disser, lá em cima tu quer trocar de lugar? Porque já fizeram um filme, né? Fizeram um filme que eu, eu vi o filme. E na hora tu sente emoção de ver, mas eu não estava em Cristo. Hoje eu não consigo nem ver aquele filme. Em que ele foi para o céu e aí ele, lá de cima, ele toma a decisão de mergulhar no inferno para buscar uma pessoa. Isso tudo é anticristo, irmãos. Isso é a Torre de Babel. É virar as costas para o Senhor Deus. É esquecer do primeiro mandamento. Aquele filme fez assim, fez essa proposta e me parecia bonito, né? Quando a gente está em Cristo, não tem engano. Então, se alguém me perguntar, ah, mas tu chegar lá no céu e saber que teu pai está no inferno, né? E tu trocaria de lugar com ele, eu já digo na cara, eu não. Jamais. Nem penso nisso. Se eu chegar lá, é eu mesmo, é eu. Mas é só isso a resposta? Não. Por que que eu respondo assim? Porque não sou eu. Se o meu pai, ou seja, quem for, foi para o inferno, primeiro mandamento, eu amo o Senhor Deus e eu entendo que ele é perfeito. A decisão foi dele. Como é que eu vou trocar de lugar e desfazer a decisão do Criador? Primeiro lugar, eu não vou poder. Esse é o entendimento perfeito. Eu não vou poder. É aí que a Torre de Babel começa a cair. Em questões pesadas como essas. Não tem volta. A palavra diz que não tem volta. Se tu tem um pensamento desses, é de anticristo. É a mão daquele que copia, mas não é o grande oleiro, que está te moldando para o lado errado. Nos pulinhos, é bonito, pregação, prosperidade, mas não é a palavra. Nós, cristãos, temos a palavra do Senhor Jesus que nos diz: a minha graça te basta. Mas por que que a gente aceita isso tranquilamente? Porque não é só isso. Pode ser só isso. Mas se for só isso, nunca é só isso. A minha graça te basta. Se for só isso, não é só isso. Porque a graça em si é a glória, é a salvação. E quem não conseguiu perceber nada, ainda ore. O Espírito Santo dá revelações. Irmãos, eu não sou mais do que vocês e eu peço a vocês atenção nisso, que quando eu dou testemunho do anjo, aconteceu, irmãos. E eu dou glórias ao nosso Deus, mas eu não quero me fazer mais do que vocês. Para mim é um exemplo simples, é inegável. É o maior tesouro que eu tenho e tudo. E eu, na minha ignorância, no embalo do mundo, do falso grande oleiro que me moldou, que me colocou um comportamento diferente, me fez cair em mais opressão ainda do que já é o mundo. Tudo é opressão, irmãos, nesse mundo. E a porta é estreita e apertada, vai se fechando cada vez mais. Eclesiastes 3. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha que perfeição, irmãos. É que nós viemos no embalo do mundo, moldados pelo mundo. Se a gente olha isso, parece uma poesia infantil, uma filosofia, porque tudo chega uma hora a gente cansa. Chega de coraçãozinho, chega. Tem gente idosa que não se cansa de mandar coraçãozinho, florzinho e tudo, e não vem um versículo, não vem a mensagem do nosso Deus. Quem já foi tocado pelo Espírito Santo, quem aceitou a Cristo, tem o Espírito Santo habitando dentro de si, já tá cansado, não quero mais saber, eu quero a palavra, onde é que está a saída? E aí encontra a palavra em Cristo. A saída é Cristo. Não é ministério de prosperidade. Cristo não veio te dar uma estrada pavimentada para te ficar nesse mundo. Ele veio te tirar. Ele veio mudar o teu posicionamento. Que tu olhe para ele até morrer. É ordenança do nosso Criador. Nós vamos morrer. Aproveitem para fazer isso glorificando. Na hora que está sofrendo, na carne sofre. Fala umas coisas como eu falo de madrugada. Maldade. É maldade. Isso eu sei quem está fazendo. É o maligno. É. Mas também dá glórias a Deus de dia. Com a hora que tenho um tempo. Glorifica o Pai. Mostra que entendeu. Porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Olha, irmãos, vocês não sentem que existe a eternidade dentro de nós? Tudo que a gente faz, a minha palestra era para ensinar isso. Que o Senhor Deus colocou coisas dentro de nós que nós não precisamos de professor, tu aprende só de olhar. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, não é para atropelar. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso é muito forte, porque fala aqui da eternidade, que não tem princípio e nem fim. E em seguida fala que nós não podemos descobrir do princípio até o fim. Significa que o Senhor Deus, como se existisse princípio e fim, ele é tão poderoso que ele mesmo é o alfa e o ômega. Ele mesmo é o princípio e o fim. Ele mesmo determina o que inicia e o que termina durante toda a eternidade. E ele mesmo estabeleceu algo para nós que jamais vai terminar. O reinado de Cristo, que tem princípio para nós, que passamos a ser almas viventes, e jamais terá fim, é vida eterna e abundante. Mas para que seja perfeito, nós temos que estar sempre ligados ao nosso Pai. Ele mesmo nos chamou. E agora nós estávamos sendo moldados pelo mundo. Agora é o grande oleiro. O grande oleiro está preparando os vasos de honra para colocar na sua casa, está nos tirando desse mundo. O único jeito é quebrar, é passar pela porta estreita e apertada que é Cristo. É aceitar. É ver que, olha, se eu vou continuar no meu próprio entendimento, fazendo a zigurate, fazendo a torre de Babel, fazendo as minhas construções mentais, sabe aquela coisa da lei da atração? Ou então eu acho que eu quero isso, eu quero aquilo, ah, mas eu não quero morrer, ah, mas não sei o quê. Quando Cristo diz, aquele que tentar salvar a sua vida morrerá. Todos morrerão. O Senhor está falando da segunda morte. Não tenta, porque Cristo não tenta. Não se apoia no teu entendimento. Não constrói uma torre de Babel, que é a torre de separação entre tu e o Criador. Não constrói nesse mundo. Entendimento, irmãos, eu não estou tentando provar nada para ninguém. Prestem atenção que o Espírito Santo ilumina. Pode construir sim, pode estudar, pode fazer concurso, mas não faça isso como se fosse aqui, como se estivesse pavimentando, porque não é aquele que crê no Cristo começa que é perseguido. Começa que a estrada é esburacada. Começa que mesmo um milionário que crê em Cristo, irmão nosso, milionário tem. São poucos, mas tem. Ele está andando uma estrada esburacada. Tá, não adianta. Não vamos perder tempo com isso, porque tá. Ele está empenhado na obra. Cristo veio para nos salvar e não para costurar, para tentar, para abrir uma estrada linda, florida nesse mundo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem tribulações. Ele veio para tocar a nossa alma, para que a nossa alma chegue e reconheça a palavra. Que versículo após versículo é palavra do Criador que nos ensina a reconhecer Ele mesmo, o Criador. O maior pecado do homem foi dar as costas para o Criador, Adão e Eva. O Senhor manda fazer uma coisa, eu nem quero saber. Vamos comer aquele fruto. Aí no debate, quem não entende, não quer entender. Sempre vão colocar coisas, né? Não, aonde que está na Bíblia? Adão e Eva não falaram isso, eles estavam distraídos. O fruto era gostoso, Deus não devia colocar aquele fruto ali. Aí é que entra todo o entendimento de quem lê a palavra. É na alma, lá no fundo, a intenção que não precisa de palavra, mas o Senhor Deus leu na alma que eles, é como se eles estivessem dizendo isso: olha, não vamos dar atenção, porque o Criador disse, vamos comer esse fruto. Estão entendendo, irmãos? Quem lê a palavra vê, começa com perseguição. Quero seguir a Cristo. O que que o Cristo diz para nós? Diz que o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Tem muitos que, ouvindo isso, não. O meu travesseiro é de franjinha dourada. Comprei na Espanha. Tem o brasão da minha família nele. O meu carro é tintim por tintim, vai descrevendo como é que é a vida. Mas isso é um modo tosco de falar, vocês entendem? Às vezes, um cristão pobre, que diz que aceitou a Cristo, mas ainda está construindo, como eu, uma torre de Babel. Ainda na mente está combatendo, está em opressão. Se Cristo libertou, ah, dinheiro, eu quero. Ah, eu quero. Minha casa passou, meu querido, passou. Eu quero. Eu estudei tanto. Tinha várias equipes no Brasil inteiro e no mundo. A minha história, ela é um testemunho longo, aqui é só pincelo. Mas é para vocês entenderem que nesse eu quero, eu estava adorando o mundo. Não estou dizendo que não, que a vida de vocês tem que ser assim como a minha, não. Mas vai chegar num ponto, e mesmo a idade, e mesmo o mundo, olha o mundo como está. E vai chegar num ponto que para a própria paz de vocês tem que ser uma entrega total. Comecem a adorar o Criador, confiando no Criador. Eu cheguei ao ponto de buscar o mundo assim com a minha mente, de tal forma que se transformou numa adoração. Por misericórdia, o Senhor Deus enviou um anjo. E aquele anjo foi bem claro. Eu não digo as palavras exatas dele, mas traduzindo é não, não, bem sério. Olho de fogo, não, não, não, não, tu não vais entrar no reino dos céus se continuar desse jeito. É a palavra se completando versículo por versículo. Nós temos que voltar a ser criancinha que não tem nada, andando inocente, papai. Tem criancinha sofrendo no mundo. Ah, a mídia esconde milhares e milhões. E não vamos botar a culpa só na mídia, não, sabe por quê? Porque a verdade é que nem toda a mídia do mundo consegue mostrar todas as misérias que estão acontecendo. A gente fecha os olhos e pronto, é isso que tem acontecido. Eclesiastes 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ah, tu sabe mesmo? Sei, eu creio. Tá vendo como é que a gente é? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Sei que tudo que o Senhor Deus faz durará eternamente. Será que eu sei mesmo isso? Será que eu vou chegar lá em cima? Ah, mas Senhor, eu preguei no teu nome. O Senhor lá em cima, não sei se ele vai. A palavra não diz isso, mas a palavra diz que é apartai-vos de mim, vocês não. Agora não sei se o seu Deus vai explicar, olha, tu pregou porque tu achava bonita a palavra, porque tu tinha medo do inferno, porque tu te sentia bem. Ah, porque tu tinha um canal de sucesso lá, dava muita importância para aquilo, milhões de pessoas. Será que tu sabia mesmo, no teu coração, quando a gente sabe isso? Quando nós sabemos na nossa alma que fomos salvos e que é eterno isso. Irmãos, nós temos que buscar. Eu falo para vocês por causa do sofrimento da estrada sofrida. E o Espírito me coloca para dar consolo para vocês. Aproveitem, irmãos. Saibam que o que o Senhor Deus fez durará eternamente. Estou botando o dedo na Bíblia aqui de alegria. Por causa de um versículo. Nada, nada se pode acrescentar. Não tenta construir Torre de Babel, não tenta se firmar, não vai, o Senhor Deus vai me conceder o pedir, pedir, receber. Não tenta ir no desespero, na opressão. O mundo já é opressão. Não cria opressão dentro da fé. A fé é a entrega, estou salvo, é Cristo. mas falta uma coisa: adoração em espírito e em verdade. Receber isso, para que venha aquela paz, para que tu sinta glórias a Deus, para não chegar num dia como aquela pessoa que se dizia cristã no hospital. Eu estava lá também, todo mal, e eu perguntei para ela: olha, se fosse hoje, viesse um anjo te levar. Ela respondeu, irmãos, com furor assim. Ela disse que não, não ia querer ir. Aí eu perguntei rapidinho: por quê? Primeiro, ela disse assim: primeiro, porque eu não sei se lá em cima é melhor do que aqui. Quer dizer que se ela dá uma resposta dessa, ela está ofendendo o próprio Criador. Ela construiu a própria Torre de Babel. Tá certo que a gente gosta dessa vida, que a gente quer ter um esposo, uma esposa, um filho, amigo. Eu quis ter tudo isso, quis ter a minha churrasqueira, né? Eu quis ter uma sala bonita, que eu imaginei muitas vezes, um mini anfiteatro, não para ver cinema, mas para reunir os irmãos. Mas não pude. E ela disse assim, lá no hospital, todo mundo doente ali, e ela ajeitando a cama. E agora isso. E eu olhava um pedacinho da novela que tinha ali na TVzinha. Eu via que ela estava se ajeitando demais e tudo. Não julgo, mas a gente vai percebendo, né? Não tinha nem imaginado nada, mas o espírito vai falando. E aí a gente começou a conversar. E aí veio isso, né? O Senhor me colocou essa pergunta e eu disse: olha, se fosse hoje a tua hora de partir, um anjo. Puxa, um anjo do Senhor, que é a melhor coisa que existe. Se ele vem te chamar, dizer que tu tá salvo, que é para ir para o céu, é agora, vambora. Não, não vai dizer tchau para ninguém. Ela respondeu com furor: não mesmo, eu não sei se, primeiro, que eu não sei se lá em cima é melhor do que aqui. Depois, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Irmãos, o que que tu tem para fazer? Se tu tá salvo. Foi, partiu. Eu não vou mentir para vocês, eu estou recebendo do Senhor esse sentimento, que é o sentimento da salvação, irmãos. Olha o que a palavra diz, os versículos que eu li para vocês, tudo em Eclesiastes 13 e 4 aqui. Eclesiastes 4, versículo 1: vi ainda todas as opressões, é tudo opressão. Eclesiastes 3, versículo 11: tudo fez Deus formoso, tudo formoso, o que o Senhor Deus fez. É formoso, é perfeito. Nós aceitamos esse Deus que é formoso, perfeito. Não tem essa. Eu não. Eu já peguei um exemplo. Eu não inventei, irmãos. Ela disse isso. Primeiro, porque eu não sei se lá em cima é melhor do que aqui. E isso que ela estava falando bem dos filhos, que são todos cristãos. Um está na Europa, eu acredito. Mas os filhos não sabem a imagem que ela tem de Cristo. Versículo 11: tudo fez Deus formoso, formoso, é formosura, beleza, paz, plenitude. Nem sei se existe essa palavra, completitude, é tudo completo. Plenitude é aquilo que é, não falta nada, é pleno, perfeito. No versículo 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Por quê? Porque Deus é o eterno. Quantos anos o Senhor Deus teve para aprender com ele mesmo? É o eterno, não dá, nem entra essa questão. 1 milhão de anos? Basta? Basta. Mas será que foi 1 milhão? Dois? Três? 100 milhões? 100 bilhões de anos? Isso não é nada. Ele é o eterno. Entrem nessa adoração de pensar essas coisas que são verdadeiras a respeito do nosso Senhor. É o eterno. Então, por quê? Que tudo que Deus faz durará eternamente? Porque ele não vai errar. O mundo moldou a gente, até insegurança, até medo nisso, aquilo. Deus é bom, eu, Cristo, que veio no caminho para Emaús dizer: não era assim que tinha que acontecer. Não sejam tardos, não sejam néscios. Quem crê? Eu desci um anjo, eu creio, estou salvo, não tem como não crer. Jesus é o Filho de Deus. Agora, se eu vou ter que apanhar mais ou não, é outra história, é Cristo quem decide. E aí vem o espírito do mundo dizendo: ah, como que vês eternamente? E as almas que estão perdendo tudo e vão para o inferno? Deus fez errado. Não fez errado, não. Esse processo é assim. É uma plantação, é divino, só o Senhor Deus sabe o motivo. Não tinha outro jeito. para sermos filhos de Deus, tem que passar uma multidão por esse processo. Uns serão aprovados e outros não. Uns vão estar eternamente na condenação e outros no gozo, na plenitude. Em Eclesiastes 4, versículo 7, diz o seguinte: Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Eclesiastes, você sabe, né? O pregador está reconhecendo, no final ele se entregou. Eu acho lindo Eclesiastes, porque no final ele puxa a vida, é como eu. No final de tanto levar a tapa, ele se entregou e disse: Olha, nesse mundo não adianta, é tudo vaidade. Versículo 7: Considerei outra vaidade, mais uma, debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Olha aí, sou eu. Não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. Passei a vida solitário, ignorando os finais de semana que eu podia ter. Simples. Vivendo a vida que o Senhor Deus me deu, quando dá, dá, quando não dá, não dá. Minha juventude, tudo. É como se eu não tivesse irmã, nada. Vivi mais sozinho. Contudo, não cessa de trabalhar. Passei a vida trabalhando no sentido de estudando, me dedicando a desvendar os mistérios. E seus olhos não se fartam de riquezas. Olha só, eu queria ficar milionário. Só olhava técnica disso, técnica daquilo. E não diz: Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Estão vendo, irmãos? Muito mais fácil e melhor era eu com 10 aninhos, porque veio demônio para mim com 4 anos de idade. Com 10 anos era melhor eu dizer: Chega, eu estou no mundo errado, não é aqui, vou aceitar o Senhor Jesus. Porque com 10 anos já haviam vários pregadores. Com 10 anos eu já estava numa igreja lá, uma congregação no Rio de Janeiro. Com 12, 14, estava em outra em Florianópolis. E os irmãozinhos, os coleguinhas, tudo me explicando. Eu lembro do irmão Raul, nem sei se ele está vivo hoje, que eu tinha uns 15, 16 anos. Ele botava o pezinho num tijolinho assim da igreja e dizia assim: Olha, ó, nem essa pedra vai ficar em pé. A palavra diz que não vai ficar pedra sobre pedra nesse mundo. Eu lembro, o Espírito Santo me faz lembrar. Então, se eu tivesse aceito a Cristo e seguido minha vidinha, olha, sábado e domingo, quantos anos eu pude fazer isso? Hoje eu não posso mais, não tem nada. Eu morava em cidade de praia. Até hoje eu tenho minha casinha lá em Florianópolis. Mas por motivos particulares eu estou em outra cidade. E aí me veio esse mal, não posso nem dormir, não posso trabalhar, não posso mais nada. Então, diz aqui: Para quem trabalho eu? Por que eu me dediquei tanto a desvendar segredos? E neguei à minha alma os bens da vida? Não era melhor eu ter minha namoradinha em Cristo, noivar, casar? Quantos anos, irmãos? Uma vida jogada fora. Aí diz aqui, ó: Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Foi tudo a minha alma que não dizia, mas foi vaidade. É, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero saber. E trabalho pesado, enfadonho, não serve para nada. Até as leis da física vão ser diferentes no outro mundo. A palavra do Senhor diz que Ele vai fazer novos céus, nova terra, tudo novo. Tudo novo. Aquele anjo flutuando. O Senhor Jesus nos diz que nós seremos como anjos. Nós vamos poder flutuar, voar, teletransporte. Parece bobagem o que eu digo, né? Nós vamos comer frutas para saborear, não que tu vai morrer de fome. Ninguém vai morrer mais. Aquele que entende a mensagem, ora, clama ao Pai: Revela-me, Senhor, aquilo que tu queres me revelar. Sente o que nem eu senti no primeiro dia quando desceu aquele anjo, e estou começando a sentir só hoje, depois de ter pecado. Sente duas coisas. A primeira, sente o que já era. É terrível. Nós estamos aqui num abismo. É terrível. Mas espera lá, a segunda coisa é melhor. Justamente porque é terrível, onde abundou o pecado, abundou a graça. Eu já aceitei a Cristo. E não estou recebendo a paz do Cristo. Continuo recebendo a paz do mundo que eu já deixei. Eu estou salvo. Estou salva. Para mim, desceu um anjo. Ah, vai sofrer na. Ah, claro. O que tiver que sofrer, vai sofrer. Não vai. Cristo disse: a minha graça te basta. Ele não vai descer para pavimentar uma rua de ouro que não é aqui. As ruas de ouro, de cristal, são lá em cima. Entenda isso. Eu tenho sido teimoso. Se eu entender isso na minha alma, não é entendimento, raciocínio, não é cérebro. Se a minha alma receber isso, e às vezes, eu confesso, irmãos, não estou dando aula para vocês, às vezes eu recebo isso, a minha alma fica exultante. Irmãos, quando eu lembro daquele anjo descendo, irmãos, no momento que eu lembro, eu não consigo pensar mais do que 15 minutos. É muito forte, irmãos, eu não consigo. Até penso que um dia querer ver se eu paro no meio de um matagal que tem aqui atrás, ficar uma hora ou duas. Já tinha... É verdade, eu não fiz isso ainda. Irmãos, nós fomos libertos do mundo. Tem cristãos que morreram em cavernas e contam, não sei se é verdade, não pesquisei, mas tem muitas histórias assim, testemunhos. E contam que lá nas cavernas estava escrito assim: temos vida, temos vida. Eles morreram, mas tiveram dentro deles aquela coisa assim. Glórias a Deus, temos vida, sabe para onde que estavam indo? Bem dizer, não se mataram, porque o Senhor não permite. A gente tem que cumprir. Então a mensagem é essa, irmãos. O mundo opressor, ele continua influenciando as nossas almas. Quando o Senhor diz que nós temos que buscar o Pai, adorando o Pai em espírito e em verdade. Aquelas orações em que nós nos entregamos de tal forma que vem uma alegria do Espírito ali no meio. Que quando a gente termina aquela oração, já recebeu um presente, que é a conexão, que é um momento em que o Senhor Deus literalmente tirou a tua alma desse mundo. Um encontro que tu tiveste com o próprio Criador na oração. E aquele momento, por mais curtinho que possa ser, é o momento que todos nós temos que procurar. Cristo disse: a minha graça te basta. E aquele que recebeu um momento desses, recebeu âncora na alma, ligou a alma em Cristo, que está à destra do Criador. Ligou a tua alma diretamente com a destra do Criador. E a palavra dizendo que ninguém pode nos arrebatar, nos tirar das mãos do nosso Senhor. Quando essa verdade estiver flamejante como fogo divino dentro da tua alma, eu estou buscando isso, irmãos, em todos os meus erros, sem mentir, admitindo tudo e revelando para vocês o que aconteceu. Cristo veio para os doentes, para os fracos em espírito, para que nós sejamos fortes em espírito. Na carne, não sei. É o que o Senhor Deus permitir. Se você for tão, eu estava fazendo academia, não sei o quê. Hoje eu não estou mais. O Senhor Deus veio para que nós sejamos fortes na fé em espírito, para que nós digamos sem medo: chega de torre, chega de construir. No meu próprio entendimento, chega disso. A partir de agora é só Cristo. Entrega, é glórias a Deus, aleluia, e vai, vai, vai, vai, como uma Maria fumaça, mas é com o mesmo ímpeto, com a mesma força, com o mesmo furor que aqueles que são do mal têm também. Mas sabendo que o nosso trenzinho, o nosso barquinho, sabendo para onde que está indo. Então pode tocar toda a força nisso. Porque na carne não tem força nenhuma. Já pode ser que tenha amanhã, não sei. O Senhor Deus o sabe. Ele já até me deu revelações de como que os videntes fazem e eu passei a ser vidente de vez em quando. Eu tenho esse dom. Eu não sou aquele vidente de filme que vê tudo a todo momento. É só quando o Senhor Deus quer. Mas se eu sei como é que isso funciona. Imagina o Criador. Ele nos diz que nada, nenhuma alma se perdeu, Cristo disse. Nada, nada, nada. Romanos fala isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, é amor. Não interponha, não coloque nada na frente. Glorifique, é glórias a Deus, aleluia em vossas casas. Fale em alto de vez em quando, um vizinho tem que escutar de vez em quando. O pai procura, não opressão, não. Enviou o próprio filho, é uma questão de tudo. De honra, de prazer, de criação, de perfeição. Por isso que nada pode nos arrebatar da mão do nosso Senhor. As nossas almas têm que estar exultantes. Se apavorou, lembra da palavra, se apavorou um pouco, fica um pouco exultante. Se apavorou mais ainda, fica mais exultante ainda. Já se prepara, já dá a glória. Se liga, se conecta, adora o Pai, adora o Filho. Esse mundo opressor está querendo oprimir a tua fé. Está querendo fechar a todo custo a porta que está aberta para nós. A porta que muitos deles jamais entrarão, simplesmente porque não conseguem sequer perceber que ela existe. É tão grande o que nós recebemos, irmãos. Foquem em receber, em realizar dentro de si aquilo que Cristo já consumou. Cristo disse que a glória que o Pai deu para ele, ele já nos concedeu. Nós vamos receber isso, já recebemos desde já o selo do Espírito Santo, já somos filhos. E como verdadeiros filhos, temos que desejar, ansiar a volta do Senhor e pensar nas coisas do Pai. Pensar no mundo que nós teremos tudo. E cada vez que a gente pensa nessa palavra, não só porque é bonita, mas porque é verdadeira, amados. Um anjo do Senhor desceu e falou comigo. Irmãos, eu falo com tanta insistência para vocês, porque eu sei que o pecado habita em nós, eu sei, porque eu que presenciei, eu que vivi esse momento maravilhoso. Foi terrível, porque o anjo veio para dizer que eu não iria subir se eu continuasse daquele jeito. Por isso, eu estou buscando a Cristo agora, com mais seriedade. Irmãos, eu falo desse jeito porque eu que vivi esse momento. O pecado lá dentro, além de eu ter pecado, é porque eu não recebia, é muito forte, é muito grande. Não se deixem oprimir, se enganar pelo mundo. Se vocês estão ainda com o sentimento de quem está sem saída, de isso, de aquilo e não sei o quê, que não é um sentimento de entrega, porque quem sabe que está salvo, sabe que está salvo, sabe que recebeu a vida eterna e abundante, sente o Espírito Santo falando. Sente que se deseja sinais, clama, pede porque recebe. Jeremias 33, 3 diz que o Senhor Deus tem algo para te revelar, mas tu tem que clamar, pedir. Aquele que sabe dessas coisas vai ser como eu, como um que recebeu até um anjo, não menosprezando o grande presente de misericórdia que eu recebi. Glórias a Deus. Mas não menospreze o Espírito Santo, que está dentro de vocês dizendo isso. O Cristo dizendo: vai, não peques mais, vai em paz, creia. E agora entra a lembrança do que o Senhor Jesus disse: que se nós tivéssemos fé, se nós tivéssemos fé, a gente podia dizer o que fosse. Nós faríamos coisas maiores do que ele fez, porque ele teve que voltar para o Pai. Então. Quer dizer que se nós tivéssemos fé, a gente poderia ressuscitar pessoas, curar pessoas. É, irmãos, eu passei por tanta experiência que eu creio piamente nisso. Ah, então, pregador, te peguei. Tu viu um anjo, tu crê, então tu tem fé. É diferente, irmãos, ter fé e crer é diferente. Já dá mais algumas horas de pregação. Mas pelo menos a fé que nós temos, pelo menos, se a gente não consegue. Entendo que quanto mais fé nós tivermos, pelo menos a fé que a gente tem, o Cristo aceita. Fomos salvos. Se a gente tivesse mais fé, o Cristo diz: olha, seja feito conforme a tua fé. Tu vai conseguir ser curado, vai conseguir curar, ressuscitar pessoas. Mas pelo menos a nossa fé, o Cristo aceita, permite, hein, que nós sejamos salvos por Ele. Agora entendam isso, que quanto mais fé nós tivermos, mais nós vamos andar e buscar o Pai em espírito e em verdade. Porque esse mundo é em carne e em mentira, opressão. E Cristo é espírito, é verdade, liberdade e não opressão. Como é que está em espírito e em verdade se tu está mais oprimido do que sentindo liberdade? Lembrem, na carne, sim, nós não vamos mentir. Se tu é mendigo, se tu está doente ou não sei o quê, está sofrendo, está tudo, mas tenha teus momentos de dar glória. E não da boca para fora, sinta, entendendo essa verdade. Vocês vão sentir a presença do Criador com vocês. O Pai, irmãos, é terrível. Por isso que essa semana eu tive um momento ou dois ali em que eu tive medo do inferno mesmo. Porque é terrível a presença do Criador, é terrível lembrar que mesmo depois de ter recebido um anjo, eu pequei. Na minha busca, na estrada esburacada, tentando construir essa torre de Babel, eu estava indo pelo meu entendimento, não é, é entrega. Se Cristo disse que a minha graça te basta, se de repente eu não vou ter nada, mas a palavra também não diz que tu não vai ter nada e não diz que tu vai ter tudo. Ela diz para te aguardar em Cristo. Ela diz para te aguardar em Cristo. E crer no Senhor. E crer na palavra. Tudo fez Deus formoso. Então foi, é formoso, é perfeito. Eu vou com Cristo até o final. Já pedi, o Pai de Cristo é o meu Pai também. É meu Pai. Como é que o Pai não está me vendo? Olha esse pregador maluco aí, vem me dizer que um anjo encurralou ele. É verdade, irmãos. Um anjo me encurralou. Não gravei o testemunho ainda completo. Me encurralou, passei o dia inteiro andando para lá e para cá em Porto Alegre, achando que não vai dar nada, mas um dia comum e é, já estou em Cristo, não pensando em nada, mente vazia, oficina do diabo. Aí lázinho, finalzinho de tarde, lá descendo a rua. É o momento mais terrível e mais maravilhoso da minha vida. Um anjo, até hoje, irmãos, está difícil, irmãos. Deu uma lágrima de alegria aqui, mas de tristeza também, porque é difícil. Eu não falo com arrogância, eu não estou ensinando nada para vocês, é o Espírito Santo. É entrega, irmãos. Entreguem-se, porque o reino dos céus foi dado a nós pelo Pai. Cristo disse, amados irmãos, irmãs, aprouve ao Pai dar-vos o reino. Amados, destruam. Não a torre de Babel dos outros, deixa eles. Destruam as vossas torres de Babel dentro de vocês. Destruam a opressão que vocês mesmos criaram. Ah, mas é terrível, não sei... Exato, mas olha, nossa mente diz isso todo dia. Ah, mas tá vindo a bola de neve. Vem. Também não vou dizer, vem que eu vou pisar na cabeça do Satanás. Não, não digo nem isso. Mas também não vou ficar. Ah, mas... Sabe como que eu tenho ficado aflito? Nos últimos dias, agora, meses, eu tenho ficado aflito, não pelo mundo, pelas pessoas que estão indo para o inferno. Eu tenho dito à minha alma, ah, mas como não creio, eu não sei o quê. Aí, daqui a pouco eu peco de novo. Eu não aguento a opressão, pressão, estresse. Como que não creem? Eu sou da família. Tem família grande, família que eu digo é tios, primos, amigos, em 3 cidades. Não creem. Mas como eu vivi a vida inteira com eles, indo e vindo? Minhas irmãs, meu irmão de sangue. Por que que eu ia inventar isso? Para quê? A troco de quê? Por que que eu ia ficar pregando ano após ano? Para quê? Perder tempo se eu não sou cristão? Para quê? Ah. Aí eu comecei a ficar na opressão. Não adianta. Olha, é o Espírito Santo que convence. Eu faço a minha parte. Estou livre do sangue de todos. Estou livre. Hoje mesmo passei na rua lá e. Ah, e agora eu vou levar a ponta de faca. Então passam na rua, eu vou dar o testemunho do anjo para todo mundo. Não. Não mesmo. Não adianta. Mas às vezes eu passo num e o Espírito Santo me trava. Olha esse aí. E eu querendo ir embora e não dá, irmãos, não dá. Aí eu volto lá, dou testemunho. Eu acho que eu dei testemunho para uns 20. Não foram muitas pessoas. Aqui no grupo eu dei várias vezes. Aí eu volto lá e primeira coisa que eu pergunto é: cristão, quer saber se eu vou levar tijolo? Se eu vou levar uma patada? Porque tem uns que. Pra saber como que tu vai conversar com a pessoa, né? Tem que respeitar também, né? O cara, às vezes, tem gente que não quer ouvir. Quase sempre, irmãos, o Espírito Santo me coloca para falar com um cristão. Olha aí, irmãos. É o Espírito Santo dizendo para vocês: olha só, eu se fosse para falar para ímpio. Fala uma, duas, eu cheguei a me aborrecer, a me estressar, a me oprimir, como não creio? Por que que eu ia inventar? Não adianta. Agora, vai falar para um cristão. Ele pode não crer, o direito. Vocês podem não crer. Mas você sabe como é que é um cristão, né? Ele ouve. Ele respeita. E depois o Espírito Santo toca o coração dele e sei lá o que que vai acontecer com ele lá. Se o Espírito Santo mandou falar, é porque ele não estava buscando a face do Senhor. É porque ele estava lá na dele, lá com a mangueirinha, molhando lá o pátio. Pode ter a tua vidinha assim, mas busca a face do Senhor, porque nós vamos habitar na glória. E não pode chegar lá em cima um que diz que era e não era de Cristo. Sente desejar a alegria da salvação. Sente. Não pode deixar de sentir a tristeza, a opressão. É. Não dá, né? Esse mundo é opressão. Mas sente por alguns momentos a alegria da salvação. Adora o nosso Pai. Adora o Filho. Viu, irmão? Viu, irmã? Adore. Porque não tem jeito, irmãos. Cristo fez e nós vamos ficando assim, não, não, sem hipocrisia. Não, não adianta, eu não escondo nada. Vocês não escondam nada também. Eu poderia me sentir imundo aqui botando a mãozinha na Bíblia, dando uma de mestre, cheio de emoção. Não, eu sei quem eu fui. Mas eu estou vendo a transformação que o Senhor Deus está fazendo em mim. Glórias a Deus, irmãos. Sentimento de alegria agora, amados. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, irmãos. Nós vamos estar lá em cima. Abandonem a opressão em vossas almas. Quem tiver ouvidos que ouça. Significa ouvido? Não. É a alma que quer dar atenção, que dê atenção e receba essa mensagem. Quando então ela receber, ela vai ver: estou rico, estou salvo, estou salva. Vai pular de alegria de vez em quando. Olha que não sou eu, mas tem irmãos que não é de vez em quando, não. Tem irmãos indo para a forca, para o fuzilamento, para a fogueira, rindo hoje. Nos outros países mandam vídeos. E um dos vídeos mais impressionantes que eu já vi foi daquela criança de, acho que era 10 anos, a Mariazinha. Os irmãos aí de Moçambique, eu andei lembrando essa história, né? Mandei vídeo para um deles. E o irmão disse que usou o vídeo lá e mostrou o vídeo. Olha só, glórias a Deus. Mostrou o vídeo para as criancinhas lá no ministério dele. A Mariazinha, com uns 10 anos, pulando, pulando, lá na África. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. A missionária brasileira levou a palavra para ela. Mas a Mariazinha recebeu o que muitos de nós não receberam. Pulando, pulando, glorificando Jesus Cristo. Dizem que ela fazia isso por horas. Às vezes, quando amanhecia, o sol vinha, no raiar do sol, estava lá ela glorificando. E assim morreu a Mariazinha, sem poder ser adotada, que o governo da África não permitiu que a brasileira a levasse. Morreu lá na fome, adorando o nosso Senhor. Ela recebeu, irmãos, o que muitos não receberam ainda. É sério, irmãos. Recebam isso. Glorifiquem o Pai, dai glória. Sinto essa alegria desde já. Adorai ao Pai, adorai ao Filho, adorai ao nosso Deus em espírito, porque na carne nós não fazemos oferenda, nada, não adianta. E muitas vezes na carne está sofrendo, está chorando, Mas quando tem um tempo, quando dá, na oração, fazei clamores, cantai louvores, pensai, adorai em espírito, porque na carne tu tá diferente, mas em espírito tá exultante, tá em verdade. Cristão foi tirado do mundo, esse é o entendimento. Cristão está cumprindo. Apocalipse 22, 11. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Aquele que está sofrendo por Cristo e glorificando a Cristo e sentindo alegria nisso, está adorando em espírito e em verdade. O mundo é opressor, mas aquele que recebeu a Cristo de verdade, a alma dele já passou pelo porteiro. E passou abraçando o porteiro, porque é assim que Cristo veio. Cristo quer dar o jet ski, quer dar o navio, quer dar tudo. E as pessoas não entendem. Ele só diz uma coisa primeiro: para, pensa, vê, tu estava errado. Eu sou Deus. É isso que o seu Deus diz para nós. Ele está certo. Eu quero te dar tudo, vida eterna e abundante, tudo, tudo, tudo, tudo. E as pessoas defendendo sexo, ideologia, conquistas, o meu jeito, não, é isso, é aquilo, a ciência prova isso, aquilo. E a Bíblia dizendo uma coisa só: é? Para com teus debates aí só por um minuto e considera que se tu pedir para o Criador, Ele, em espírito, vai te dar revelações que não serão imaginação. Fenômenos paranormais podem acontecer, sinais. Tu vai ver que aquele pregador que parecia maluquinho falava a verdade. Recebeu um anjo. Um anjo veio a ele. Aquele pregador tem vergonha até de dizer que recebeu um anjo, porque eu não recebi coisa nenhuma. Imagina se eu vou dizer, ah, eu vou ver se eu vou receber esse anjo. Ah, é um anjo, eu vou receber. Não. Misericórdia. Claro que eu recebi. Mas eu não recebi coisa nenhuma. Ele veio a mim. Eu não posso fazer nada. Ele veio a mim com um olhar de fogo. Furou. Não veio bater papo. Ele desceu e se manifestou em carne. E deu uma mensagem bem seca para mim. A alma entende. A alma entende. Outro faz isso, outro não vai entrar, criatura. Se tu diz que crê no Senhor Jesus, que está salvo, cadê a alegria da salvação? Cadê o louvor? Cadê a adoração? Tem irmã aí que é lindo, não tem exigência nenhuma de ficar aqui no grupo. Pode ficar ouvindo a pregação, mas não tem tempo, né, irmã Francisquinha? Não precisa. De vez em quando posta uma oração aqui, mas não precisa. Já tem o teu grupo lá, né? Por isso tem o teu grupo lá. Eu vou lá quando eu quero ouvir oração. Mas a irmã Francisquinha está assim, em louvor, em adoração. Ela sabe para onde está indo. Esses irmãos já. Mas eles não passaram pelo porteiro. Passaram pela porta e levaram o porteiro consigo. A palavra diz que nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Esses irmãos, ao chegar na porta que é Cristo, foram abraçados e abraçaram a Cristo e entraram na porta da salvação com Cristo, pois Ele estará conosco eternamente. Esses irmãos, como a irmã Francisquinha, como os irmãos que pedem ajuda, pedem entendimento da palavra, que querem mesmo a salvação. É lindo de ver. Tem irmão aí que acha que não incomoda, não. É alegria responder. Esses irmãos já passaram pela porta e já estão de braços e abraços com o nosso Salvador. O Verbo de toda a criação veio para isso. É honra, é o prazer, é a vontade do Pai nos abraçar, rir para nós. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Que o filho, achando que isso, ai, já estou ansioso para comer a comida dos porcos aqui. Perdi tudo. Será que meu pai me aceita de volta? A palavra dizendo que o nosso Deus é assim, ele está lá de braços abertos, ele só está dizendo uma coisa: derruba essa tua torre de Babel, deixa de ser ignorante como eu fui. Não estou dizendo que vocês são ignorantes, mas vai servir um pouquinho para cada um, porque é a palavra: derrubem tudo. Ah, mas o mundo não tem mais, nós aceitamos a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos indo com Cristo, irmãos. Chega de opressão, irmãos. Chega de opressão. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, tocando fundo em vossas almas, para que exultem, para que sintam cada vez mais o que eu peço para mim, eu peço para vocês. O que eu peço para vocês, eu peço para mim. Para que sintamos cada vez mais, exatamente o que o Senhor Deus quer nos conceder, mas muitos de nós estão recebendo em parte, em parte. Que o Senhor Deus toque os vossos corações, lhes dê revelações, lhes dê não somente a certeza da salvação, o Pai está de braços abertos e só está dizendo: abandona o teu entendimento, abandona a entrega. Não tenta nada, tô salvo, tô salva. É glórias a Deus, aleluia. Quer pedir, pede, pede com naturalidade, mas não fica no pedir, pedir, pedir, pedir, achando e tensão e opressão e o mundo, a bola de neve. Que o Senhor Deus toque os vossos corações, para que em cada versículo faça com vocês o que aos trancos e barrancos eu estou recebendo. Glórias a Deus, irmãos, depois de ter errado tanto. Que o Senhor Deus mostre para vocês o que Ele mostrou para mim. Nós não podemos nada, irmãos. Isso não é fracasso, não é negativismo. Isso é a palavra linda que o Senhor Deus está dizendo. Esvazia, que Ele quer encher. Esvazia o teu vaso. Coloca a palavra. Lembra de toda a palavra, o Cristo lá transformando água em vinho. Primeiro, o que que Ele disse? Encher com água. A água é a palavra. Enche com essa água do Cristo, que ele vai transformar em vinho, em alegria. Nos trancos e barrancos, irmãos, no meio da opressão. Que bonito vai ser quando subir o Senhor Jesus olhar para ti e dizer assim: essa aqui, esse aqui, olha lá. Ele vai mostrar, vai ter filme, irmãos. Vocês acham que não? Uma tecnologia que um homem nunca vai ter. O Senhor Deus tem. Vai mostrar: olha, vejam o que ela fez, vejam o que ele fez. E não é obra, não é, não adianta, não vai ser medido por: ó, esse aqui ficou 50 anos na missão, esse outro. Não é. Vai ser medido pelos parâmetros do Senhor que nós nem alcançamos. Por isso, se entreguem totalmente desde já. Desde já o Espírito está me movendo agora, irmãos. Que só me resta uma coisa: lembrar que o tempo acabou. Deem glórias a Deus, chega de opressão, se entreguem, porque o nosso Deus tudo fez formoso no seu devido tempo. A paz do Senhor.